você me envolveu assim. O amor bateu dentro de mim. Não é mais uma história comum, nem mesmo só paixão. É muito mais. Você me conquistou. Pode nos separar, porque quem nos uniu foi Deus, juntando no amor você e eu. Somos tema e melodia da canção, harmonia mais fiel entre o corpo e o coração. Encontramos um no outro a razão de viver e ser feliz, tudo que a gente quis. Só um dia sem você é quase solidão. Nossos planos só conhecem uma direção. Porque quem nos uniu foi Deus, juntando no amor você e eu. Somos tema e melodia da canção, harmonia mais fiel entre o corpo e o coração. Encontramos um no outro a razão de viver e ser feliz, tudo que a gente quis. Só um dia sem você é quase solidão. Nossos planos só conhecem uma direção. Tinha planos.